Foi bom ontem, hoje, Foi bom, sempre será. O nosso amor é o perfume que a rosa exala. Nosso amor é muito forte, é eterno e nunca acaba.